sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Cê sabe. Jogadas aqui, o vazio da cama cê deixou pra mim. Sei que não te amava, até ir embora daqui. Amor, por favor, vê se volta pra mim. No lençol tem o seu cheiro, na cama te desejo. No espelho eu te vejo, penso no teu beijo. Aqui está tu. Por favor, vê se vai.